Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, segunda-feira, 22 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Em entrevista, Aécio Neves afirma que Marina e PT são quase uma coisa só. Corpos de passageiros de helicóptero que caiu em Furnas são encontrados. Erros em pesquisa divulgada pelo IBGE colocam o Instituto sob fogo cruzado. Aécio promete desburocratização para incentivar novos empreendedores. Milhares de pessoas se reúnem em Paris contra aquecimento global. Rio de Janeiro faz manifestação contra a intolerância religiosa. Milhares de pessoas protestam em Moscou contra o papel do Kremlin na Ucrânia. Nicolás Maduro lança um plano nacional para desarmamento de civis. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Nuvens associadas à passagem de uma frente fria provocam a chuva a qualquer hora do dia no Espírito Santo e no centro-norte de Minas Gerais. A umidade que o vento traz do mar favorece a formação de muitas nuvens e pode garoar no Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo e na zona da mata de Minas Gerais. Região Norte. Predomínio de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia no Amazonas e no sul e norte de Rondônia. Tempo firme com sol forte e calor no norte de Roraima, norte e sudeste do Pará, no Amapá e no Tocantins. Nas demais áreas da região, sol, calor e chuva isolada. Região Nordeste, uma frente fria chega ao Nordeste e deixa o dia chuvoso no sul da Bahia. Entre o litoral sul e o oeste, a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas, faz sol, com chuva isolada no norte do Maranhão, litoral da Paraíba e Pernambuco. Região Sul. A umidade marítima, trazida pelos ventos, ainda forma muitas nuvens no leste de Santa Catarina e do Paraná. Mas o sol aparece e não chove. O sol brilha forte, mas faz frio nas demais áreas da região. E o céu fica com poucas nuvens e não chove. Geada nas serras. Região Centro-Oeste. O sol predomina e não chove em Mato Grosso do Sul. No centro de Goiás, no Distrito Federal e no centro-norte de Mato Grosso, há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com risco de chuva forte. No sul de Mato Grosso e de Goiás, sol e pancadas de chuva a partir da tarde. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, saúde com beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Porque no canal também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe com o padre Reginaldo Manzotti o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. É aquele incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança, um programa da Rádio Transmundial de Portugal, com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança, às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O presidente Nicolás Maduro lançou neste domingo um Plano Nacional de Desarmamento que busca incentivar a entrega voluntária de armas de fogo na Venezuela, segundo o país mais violento do mundo, segundo a ONU. Arranca o Plano Nacional de Desarmamento com esta nova etapa, com os recursos aprovados, com a instalação de 60 centros de desarmamento e com a participação do Movimento pela Paz e Vida. Continuemos atrás do sonho, atrás da utopia de uma Venezuela de paz, disse Maduro, após participar de uma caminhada no centro de Caracas pelo Dia Internacional pela Paz. O presidente aprovou 47,6 milhões de dólares para criar um Fundo Nacional de Desarmamento a fim de incentivar a entrega de armas. Em junho de 2013, Maduro promulgou a lei para o controle de armas que pune o porte ilegal com até 20 anos de prisão. No Brasil, o PT, Partido dos Trabalhadores, também implantou este mesmo modelo, considerado típico de países comunistas, que ao assumir o poder, busca desarmar a população. Em contrapartida, os bandidos estão mais armados que a força policial. Maduro foi inventado pelo Hugo Chávez, considerado o presidente linha dura da América Latina, o qual governou o país com severas desigualdades sociais e massacrou centenas de pessoas durante seu governo. Há duas semanas das eleições, o senador Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência da República, acredita ter fôlego suficiente para crescer nas pesquisas e está no segundo turno, disputando com a presidente Dilma Rousseff do PT, que tenta se reeleger. Em entrevista ao Correio Brasiliense, o Tucano apontou a comparação feita pelos eleitores entre a petista e a ex-senadora Marina Silva, do PSB, como um fator que pesa a seu favor e deve levá-lo a ampliar sua votação. A enorme afinidade da Marina com o próprio PT, em que militou por mais de 20 anos, está levando as pessoas a perceberem que trocar a Dilma pela Marina é, na verdade, trocar seis quase que por meia dúzia, afirmou. Segundo Aécio, se eleita, Marina Silva governará com membros do PT. Tivemos, na verdade, duas eleições completamente diferentes. Até o falecimento do ex-governador Eduardo Campos, nosso nome claramente era aquele que se contrapunha ao PT e aparecia em melhores condições de encerrar esse ciclo. Significava a mudança possível de acontecer. Houve o falecimento do Eduardo com a entrada da Marina e pela sua dimensão pessoal e por já ter disputado uma eleição presidencial, ela ocupou esse espaço também como uma possibilidade concreta de mudança. Além da insatisfação generalizada, ela encarnava também a possibilidade de retirar o PT do poder. Só que vão ficando claras, ao longo dessas últimas semanas, a inconsistência da proposta da Marina e a ausência de quadros qualificados que possam permitir a implementação daquilo que ela propõe, disse Aécio Neves. Nossas pesquisas internas começam a demonstrar, Brasil afora, que há uma recuperação geral da nossa candidatura. É que a Marina, na verdade, é muito parecida com aquilo que era o PT 4 anos atrás. A enorme afinidade da Marina com o próprio PT, onde militou por mais de 20 anos, está levando as pessoas a perceberem que trocar a Dilma pela Marina é, na verdade, trocar 6, quase que por meia dúzia, disse Aécio. A presidente Dilma Rousseff disse neste domingo que não vê problemas de gestão no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nem sucateamento da instituição. Na última sexta-feira, o Instituto admitiu que errou ao divulgar dado da Pesquisa Nacional sobre amostra de domicílios, PNAD, segundo o qual a desigualdade social tinha voltado a crescer no Brasil e divulgou um novo número que mostra leve queda do indicador do ano passado para cá. Em entrevista coletiva no Palácio da Alvorada, a presidente disse que o número de funcionários do IBGE subiu 7% entre o governo do ex-presidente Lula e o dela, e ressaltou que o conselho diretor do Instituto é formado por seus próprios funcionários, sem a ingerência governamental. Segundo Dilma, foram criadas duas comissões para apurar a divulgação dos números errados. Uma, de especialistas independentes, investigará se o padrão técnico da pesquisa foi cumprido. E outra, de sindicância do próprio governo, vai apurar responsabilidades. Os resultados devem ser divulgados em 30 dias. Sobre a declaração da presidente do Instituto, Vasmália Bivar, de que não se sente confortável no cargo depois dos erros, a presidente disse que se trata de uma questão pessoal e que não irá julgar antes das apurações. Até agora não vi nenhum problema de gestão. Eles têm um problema, sim, de querer fazer simultaneamente várias pesquisas. Tem hora que querem fazer de um jeito, tem hora que querem fazer de outro. Agora, o governo não escolheu a data de divulgação. Nós ficamos sabendo junto com vocês, a imprensa, na mesma hora. Na entrevista, Dilma também voltou a garantir que a inflação começará a baixar até o fim do ano e descartou a possibilidade de um tarifaço. Nós sabemos que a inflação tenderá para o centro da meta a partir de novembro, dezembro. Nós e todo o mercado temos esta expectativa. Ela comentou ainda as críticas do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio Melo, sobre o uso do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, para eventos e entrevistas relacionados à campanha eleitoral. Segundo Dilma, se ela não usar o Palácio, ficará sem teto. Eu respeito muito a posição do presidente do tribunal, mas quero lembrar que todos os meus antecessores usaram o Palácio, até porque, caso contrário, eu serei uma sem teto. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, é cada vez mais estarrecedor o cenário que envolve o Brasil real com o que é apregoado por algumas campanhas eleitorais visando a conquista do voto do eleitor. Desculpem-me aqueles que enxergam apenas o seu umbigo, ou seja, não importa o que façam seus companheiros desde que consigam manter a hegemonia, o poder. Não há preocupação com filhos, idosos, crianças, enfim, com o futuro do país. Diria um personagem de Chico Anísio, eles querem é se locupletar. Empreiteiras estão denunciando que sim, possuíam contas no exterior de dinheiro desviado da Petrobras. Por si, isto já seria um escândalo. mas as outras, as que não assumem, continuam contribuindo com as campanhas, todas com contratos no governo. Uma juíza mandou retirar de circulação a revista Isto É, porque esta mostrava as relações do governador Cid Gomes do Ceará com o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Mas eles se acertaram sobre a criação da quarta maior refinaria do Brasil e projetos privados na área do petróleo, que não saíram do papel por inviáveis e extremamente suspeitos. O irmão do governador, Ciro Gomes, deu um soco em um professor esta semana, certamente porque havia suas críticas. O MST, através de seu chefe João Pedro Stedile, anuncia que haverá invasões se Dilma não ganhar. Seu seguidor José Rainha, condenado por assassinato e outros crimes, já está invadindo. Dilma anuncia que se não ganhar, os outros vão acabar com o Bolsa Família. Petistas, inclusive, pediram a ela que anunciasse que não são mais a favor do fator previdenciário, este projeto perverso que pune os aposentados e que deve falar, inclusive, mais em redução da jornada de trabalho. Afinal, sindicalistas e atuais atrelados ao governo ficariam felizes e poderiam retornar ao reduto inicial, onde estão há 12 anos. Uma estrutura que aumentou de 17 mil para 22 mil cargos de confiança. Salários e encargos destes servidores militantes consomem mais de 200 bilhões de reais por ano do nosso dinheiro, recolhido na forma de impostos escorchantes, os maiores do mundo. Pela primeira vez, funcionários dos ministérios, o da Justiça inclusive, foram liberados para usarem os computadores dos órgãos públicos para tuitarem à vontade na campanha pró sua chefe. Todos estão empenhados, pois correm o risco de, dando Marina ou Aécio, perderem suas boquinhas. A própria Dilma, com o beneplácito do TSE e de outros órgãos judiciais, usa e abusa de fazer campanha nas próprias dependências do governo. Marina, após 20 anos de militância no PT, terá condições de mudar isso? De maneiras que, meus caros ouvintes e leitores, à medida que nos aproximamos da data das eleições, mais e mais comprovamos o alto grau de deterioração da política, dos costumes, das leis e das obrigações para com o país. Pode ser que algum fenômeno possa estancar isso. Não dá para descartar nem a possibilidade de se pedir um milagre, inclusive. De Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes. Até já. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Às quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Música. músicas, todas gravadas ao vivo durante 30 minutos com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Estação Central, o local onde tudo acontece, de segunda a sexta, às 11 da manhã, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias, o noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: saúde com beleza, mais saúde e beleza para a sua vida. Milhares de pessoas protestaram neste domingo em Moscou contra o envolvimento do governo russo no conflito da Ucrânia, na primeira grande manifestação contra a guerra desde o início dos confrontos em abril. Os manifestantes, incluindo ativistas da oposição, muitos com bandeiras ucranianas e russas, percorreram as ruas da capital com gritos de "Não à guerra da Ucrânia" e "Pare com as mentiras de Putin". Segundo a polícia, a manifestação reuniu 5 mil pessoas no centro de Moscou. Um dos organizadores, Sergei Davidis, citou dezenas de milhares de pessoas. "Estou convencido de que a guerra foi provocada por o presidente russo Vladimir Putin", disse Vladimir Kashistsin, um manifestante de 44 anos que compareceu ao protesto em uma cadeira de rodas. "Quero que Putin deixe de interferir nos assuntos internos da Ucrânia", completou. A Rússia é acusada pelo governo de Kiev e pelas potências ocidentais de ajudar os rebeldes separatistas do leste da Ucrânia com armas e material militar, além do apoio de seu exército, o que Moscou nega. O secretário de Estado americano John Kerry reiterou neste domingo a preocupação do país com o uso de gás cloro contra civis na Síria e alertou o regime de Bashar al-Assad de que o mesmo terá que prestar contas. Os Estados Unidos estão seriamente preocupados com o conteúdo deste relatório, que revela uma violação da Convenção de Armas Químicas. "O regime de Assad deve saber que terá que prestar contas junto à comunidade internacional", disse o secretário. Kerry referia-se a um documento da Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, que concluiu, com um alto nível de confiança, que gás cloro foi usado sistemática e repetidamente como arma no norte da Síria. O secretário fez a declaração depois que Damasco garantiu ter entregue todas as suas armas químicas, cooperado plenamente com o OPAG e aderido à Convenção sobre Armas Químicas. Kerry assinalou que o relatório da OPAC cita depoimentos segundo os quais helicópteros foram usados nos ataques com gás cloro, o que, segundo ele, evidencia gravemente a culpa da Síria, uma vez que os rebeldes não possuem estes aparelhos. A Universidade Americana de Campbellsville anunciou neste domingo a morte de um dos 4 bombeiros que ficaram feridos há um mês quando ajudavam estudantes da instituição a realizar um desafio do balde de gelo. Tony Grider, um bombeiro de 41 anos do condado de Taylor, Kentucky, no centro, morreu no sábado, informou a instituição ao dar pêsames à família e ao corpo de bombeiros. No dia 21 de agosto, os quatro bombeiros ajudavam um grupo de estudantes da Universidade de Campbellsville a cumprir o desafio jogando água do alto de uma plataforma. Mas a estrutura tocou um cabo de alta tensão e a corrente elétrica atingiu a equipe. Dois deles ficaram gravemente feridos e outros dois conseguiram descer da plataforma para receber os primeiros socorros. Um dos feridos, em estado grave, deixou o hospital na semana passada. O desafio do balde de gelo, que se tornou um fenômeno mundial graças às redes sociais, consiste em receber um banho de água gelada ou fazer uma doação, embora com frequência sejam feitas as duas coisas, para a Associação ALS, que luta contra a esclerose lateral amiotrófica. Muitas celebridades já participaram do desafio inspirado do banho de água gelada que os treinadores de equipes esportivas americanas recebem de seus jogadores quando são campeões. 10 pessoas morreram e 35 estavam desaparecidas após o naufrágio de um barco na costa da Líbia, anunciou neste domingo a imprensa italiana. O barco, sobrecarregado, tentava chegar à Itália a partir do norte da África quando afundou a 50 quilômetros da costa líbia, segundo a imprensa. 55 pessoas foram resgatadas por um navio mercante com bandeira de Singapura, que chegou ao local do naufrágio após ser alertado pela guarda costeira italiana, que havia recebido um chamado de alerta. Segundo os sobreviventes, o barco transportava 100 pessoas. Os socorristas contabilizaram 10 corpos no mar. Segundo a agência da ONU para os refugiados, Acnur, mais de 2,5 mil pessoas já morreram afogadas este ano ao tentarem chegar à Europa de barco a partir do norte da África. Um acordo de paz no Iêmen, mediado pela ONU, foi assinado neste domingo em Sana'a pelo presidente Abdi Rabo Mansur Hadi e por representantes de facções políticas, entre elas os rebeldes xiitas do grupo Ansarullah, anunciou a agência oficial Saba. O acordo pela paz e pela cooperação nacional, assinado na presença do enviado da ONU, Jamal Ben Omar, baseia-se nos resultados da Conferência de Diálogo Nacional, que ao término de seus trabalhos em janeiro, optou pelo princípio de um Estado federal para o Iêmen, acrescentou a agência. O acordo prevê a formação de um novo governo dentro de um mês. Presidente Hadi deve nomear um novo primeiro-ministro nos 3 dias seguidos à assinatura do acordo. O novo premier deve ser uma personalidade neutra e não partidária e nomeará conselheiros entre os representantes do Ansarullah e do movimento sulista, que defende a autonomia do Sul, afirmou o emissário da ONU para o Iêmen, Jamal Ben Omar. O acordo prevê também uma redução dos preços dos combustíveis. Um aumento recente foi explorado pela rebelião de Ansarullah para mobilizar seus militantes, que estão há mais de um mês dentro de Sana'a. Várias manifestações foram organizadas em todo o mundo neste domingo por diversas ONGs. Na capital francesa, 4.800 pessoas participaram da manifestação, segundo a polícia. Manifestantes, muitos em bicicletas, exibiam cartazes como "De bicicleta você já teria chegado aqui" ou "Clima em perigo" e "Chefes de Estado do mundo, ajam". Para Eleonore Belial, uma parisiense de 30 anos, o homem não deve se autodestruir, apesar de suas necessidades de especulação, disse a AFP. A assistente social Valérie considerou que este ato é uma forma de criar um grande movimento, acrescentando que a sociedade civil é cada vez mais capaz de mudar as coisas do que os políticos.

A sétima caminhada em defesa da liberdade religiosa reuniu cerca de 1000 pessoas na orla de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo. Debaixo de chuva, os manifestantes, em sua maioria vestidos de branco, empunhavam cartazes contra a intolerância religiosa. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvati, a caminhada reuniu adeptos de todas as religiões praticadas no país pelo mesmo objetivo: o do respeito, da paz, da boa convivência. A caminhada sinaliza a cultura da paz, comentou Ideli. Para a ministra, o debate da diversidade religiosa deve ser garantido na rede escolar e defendida pelos comitês regionais. Além do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, que funciona desde o início do ano, é muito importante que todos os estados brasileiros tenham seus comitês, porque em muitas situações os casos envolvem a estrutura dos governos estaduais e as denúncias precisam ser feitas às autoridades estaduais e em algumas situações às municipais, comentou a ministra Ideli Salvati. Ativistas de todo o mundo, celebridades e líderes políticos se mobilizaram neste domingo em Nova York em uma grande marcha contra as mudanças climáticas que tenta entrar para a história, com um número recorde de participantes às vésperas de uma cúpula da ONU sobre o tema. Esta marcha marca uma pauta histórica. Para nós, serve para que os governantes entendam que há um novo afetado, organizado e mobilizado em nível mundial. Eles têm que nos ouvir, disse a AFP Juan Pedro Chang, um peruano de 57 anos que chegou a Paramonga, 220 quilômetros ao norte de Lima. As 1.572 organizações de todo tipo que convocaram a passeata em Nova York esperam mais de 100 mil pessoas. No total, 2.700 eventos estão previstos em 162 países, entre eles mobilizações simultâneas organizadas em Londres, Paris, Berlim, Rio de Janeiro, Melbourne, Istambul e Bogotá. O governo do México anunciou um programa de reativação econômica para o balneário de Cabo San Lucas, no noroeste, devastado pelo furacão Odile, com o objetivo de prepará-lo para a próxima temporada turística de inverno, anunciou neste domingo Cláudia Ruiz Massieu, secretária de Turismo. Uma vez encerrado o alerta de emergência, o governo concederá uma série de incentivos fiscais e empréstimos ao setor hoteleiro e de serviços da região para reativar a economia desse importante centro turístico mexicano, disse a funcionária, que fez um balanço dos danos. O Odile atingiu na noite de domingo passado com a força de um furacão de categoria 3 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5, o extremo sul da península da Baixa Califórnia, deixando 4 mortos e graves danos materiais, principalmente no balneário de Cabo San Lucas. O secretário de Estado americano John Kerry expressou neste domingo esperança de que seja assinado em breve um acordo de segurança com o Afeganistão que regule a presença de soldados dos Estados Unidos naquele país depois de 2014. Ao felicitar o presidente eleito Ashraf Ghani, Kerry disse em Nova York que o novo governo de união traz uma oportunidade enorme de progresso para o Afeganistão e de assinatura em cerca de uma semana do BSA, Acordo Bilateral de Segurança, negociado há mais de um ano. O presidente Barack Obama disse que a presença de 32 mil soldados americanos no Afeganistão seria reduzida para 9,8 mil no começo de 2015 e que uma retirada completa seria concluída no fim de 2016, 15 anos após o início da invasão liderada por seu país em 2001. Kerry viajou duas vezes a Cabul no verão boreal para incentivar os candidatos à presidência Ghani e Abdullah a chegar a um consenso, pelo qual o chefe da diplomacia americana também os felicitou. O candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, prometeu neste domingo que, se for eleito, promoverá uma grande desburocratização nas pequenas e médias empresas e buscará meios de facilitar a forma de tributação para esses empresários. Vamos aumentar o limite para que as pequenas e microempresas façam suas declarações de impostos com base no lucro presumido. Isso atenderá também às médias empresas e aos profissionais liberais, buscando estimular essas pessoas a empreender cada vez mais, disse ele durante visita ao Centro de Tradições Nordestinas de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. A coligação da candidata ao governo de estado do Paraná, Gleisi Hoffmann, do PT, emitiu nota lamentando a morte de Iago Augusto Jatobá de Camargo, de 21 anos. O jovem fazia campanha junto com outros militantes na capital, Curitiba, quando, de acordo com informações da Polícia Militar do estado, se envolveu em uma briga. O caso aconteceu e, de acordo com a nota, ele ainda chegou a ser atendido no local, mas morreu a caminho da UPA. A coligação Paraná olhando para frente e a candidata à governadora Gleisi Hoffmann se solidarizam e estão prestando todo o auxílio à família de Iago Augusto Jatobá de Camargo, morto no início da noite de sexta-feira em razão de agressão sofrida na Praça Ucrânia, em Curitiba, quando fazia campanha com outros militantes. A ambulância do SAMU atendeu o jovem no local. Ele faleceu a caminho da UPA 24 horas do Campo Comprido. Lamentamos profundamente o ocorrido. Sabemos que todo o apoio e auxílio prestado à família não lhe devolve o que é de maior importância, a vida de Iago. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira. E Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Direção geral, Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.